nesse mundo é sair por um segundo e te encontrar por aí e ficar sem compromisso pra fazer festa ou comício com você perto de mim. Coisa linda nesse mundo é sair por um segundo e te encontrar por aí e ficar sem compromisso pra fazer festa ou comício com você perto de mim. Na cidade em que me perco, na praça em que me resolvo, na noite da noite escura. É lindo ter junto ao corpo ternura de um corpo manso na noite da noite escura. Laia, laia, laia, laia. A coisa mais linda que existe é ter você perto de mim. A coisa mais linda que existe é ter você perto de mim. Ah, a coisa mais linda que existe é ter você perto de mim. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. O apartamento, o jornal, o pensamento, a navalha, a sorte que o vento espalha. Essa alegria, o perigo, eu quero tudo contigo, com você perto de mim. La la ya, la ra, la ya, la la la la la. A coisa mais linda que existe é ter você perto de mim. A coisa mais linda que existe é ter você perto de mim, de mim, de mim. A coisa mais linda que existe é ter você perto de mim. A coisa mais linda que existe é ter você perto de mim, de mim. Lá, pim, pim, pim, pim, pim.